o safado entrou aí dentro. Fica na mãe, nós vamos pegar ele lá dentro. É, pode e aí, crer. Seu pilantra? Tu foi na casa do moleque, meteu os ganhos na mãe dele, meu irmão. É doido, mano, se liga. É só pilantra, você, já vai. Levante a cabeça, moleque, vem cá, olhe na minha cara. Tá pensando que é brincadeira o que aqui a gente fala? Não pense que vai ser tão fácil dobrar a gente na ideia. É melhor tu ficar esperto, véi, aqui a coisa é séria. Derrubou uma cabeçada, que aguentou a ralé de irmão. Se liga, moleque, seu destino agora 7 palmos abaixo do chão. Há muitos anos atrás, por alguns você era temido. Agora virou um noiado, é desprezado pelos seus amigos. Das antigas era considerado, na quebrada tinha feito seu nome. Hoje em dia é na rua um otário que vive apanhando dos homens. Muita gente você conhecia, todo mundo comprava sua mão. Pisou na bola, acabou caindo, não consegue levantar do chão. Você era forte, eu sei, pela moral que já tinha. Todo te respeitava, não sei se era mesmo, mas era isso que eu via. Quando passava na rua, todos chamavam de irmão. Considerado pra caralho, tipo poderoso chefão. Fez a cabeça dos cara, que nem sabia o que era isso. Agora são noiados que fazem de tudo para manter o seu vício. Muitos caram em pião bicicletas, outros torravam jaquetas. Você foi esperto e dos otários conseguiu fazer a cabeça. Tudo que você queria, era fácil de conseguir. Um estralo de dedos apenas, isso eles traziam pra ti. Os moleque roubavam tudo que tivesse alcance, em qualquer local, a qualquer hora, não dispensavam a chance. Tudo que eles conseguiam, sempre parou em sua mão. O que era preciso pra mais tarde queimar na escuridão. Se pegasse que era difícil, os canas não pisavam aqui. Influenciou toda a molecada, isso foi muito ruim. Até que o tempo foi passando, outros caras que foi surgindo. Você era esperto, não gostou daquilo, também foi se garantindo. A PT que há tempo guardava, voltou a andar na cintura. 12 balas no peixe, alguns no bolso, com certeza ninguém te segura. Os caras se meteram a besta, você e eles bateram de frente. Eu nunca me esqueço o que você fez, aqui derrubou, foi muita gente. Confiava nos seus moleques, foi aí que veio o desgosto. Nilson vacilo que você deu, te jogaram no fundo do poço. E quando tiveram a chance, lhe deram um banho à parada. Você que tinha muita coisa, agora não tem quase nada. Então chegou em casa, estava indignado. Coitada daquela velhinha, sua mãe vai pagar o pato. Depois que levou o banho, até que sua mãe você ficou puto. Fazendo hora extra no mundo. E agora está jogado e humilhado, feito um cachorro. Tá vendo, mano, que a vida não é como um simples jogo. Muitas vezes conversei contigo, conselho sei que não faltou. Mas ainda assim, a sua copa você mesmo acabou. E muitos te olham na rua, contigo não querem falar. E os seus amigos, que porra de amigos, amigos nesse mundo não há. 7 palmos abaixo do chão. 7 palmos abaixo do chão. 7 palmos abaixo do chão. Esse é seu destino, meu irmão. 7 palmos abaixo do chão. 7 palmos abaixo do chão. 7 palmos abaixo do chão. O destino de um vacilão. Se liga, confirma na firma, são 2 siglas, apenas CF. Eu sou mensageiro da paz e do rap, se não botou fé, venha fazer o teste. Depois você sairia da frente, quem tá falando é um sobrevivente da periferia. Com muita atitude, não vai dar estia. Não vai dar estia. Na antiga era diferente, a molecada brincando alegre. Mas o tempo é rápido, passa voando que a gente quase nem percebe. Alguns anos atrás, a gente ainda era pivete. Agora nós estamos grandes, com certeza minha língua é o rap. A molecada cresceu, e todos com ideia na mente. A amizade também cresceu junta, mais forte que antigamente. Siga que eu não fui santo, isso eu não posso negar. Mas quando pequeno, a minha infância, eu soube aproveitar. Aí meu irmão, muitas pessoas diziam que nós éramos atentados. E quando todos crescessem, nós viraríamos noiados. Mas quebraram a cara e pagaram com a língua. Hoje estamos grandes, ninguém é tão nessa vida. É isso mesmo, moleque, se liga na ideia. Falando a verdade, a coisa é séria. Batendo na teca, cara da moeda. Eu tô na área e tô curte a levada. Poeta no AGH na parada. O jogo é jogado, é rap no ato. Aí meu compadre, você foi descarte. A vida é curta, curta ela. Que tu abre conhecimento, mensageiros da favela. Chegando, falando, rimando. Moleque doido mandando a mensagem. Dizendo a verdade pra muitos otários que querem entrar na malandragem. Que essa vida não é a melhor, é a mais fácil, mas é a pior. Agora por cima, passando pó. Depois por baixo, mas está só. Agora veja, moleque, a sua situação. Um pequeno vacilo que você deu, tá esculachado no chão. Depois que levou o banho, então começou a noiar. Seu grande vacilo foi esse, a casa vai desabar. Você nunca tinha usado, mas bastou fumar o primeiro. inteiro. Depois de um tempo tava viciado, mas não tinha dinheiro. Então começou a roubar, pra garantir sua noite. A lombra era morte na sua cola, usando manga de foice. Roubava na sua própria quebra, bastava só vacilar. Em qualquer dia, a qualquer hora, não importava o lugar. Você já está maluco, não pensa na sua família. Está jogado em um labirinto, com certeza não há mais saída. Para a coitada da mãe, agora só restou feridas. Não imaginava que o seu filho ia entrar nessa vida. Seu pai foi um grande homem, sempre respeitado aqui. Ele queria que você espelhasse, mas nunca vai conseguir. Ele sempre foi trabalhador, aquilo sim era homem. Fazia o possível ou impossível pra que não passasse fome. Mas o que ele pediu, você fez tudo ao contrário. Não se contentou em trabalhar e ganhar um simples salário. Cresceu, olho demais, esse foi o seu grande erro. Pelas minhas contas, depois da manhã com certeza será seu enterro. O seu vacilo foi esse, que ser o rei da quebrada. E a verdade foi outra, não dá mais tempo pra nada. E a verdade foi outra, não dá mais tempo pra nada. Sete palmos abaixo do chão, sete palmos abaixo do chão, sete palmos abaixo do chão. Esse é seu destino, meu irmão. Sete palmos abaixo do chão, sete palmos abaixo do chão, sete palmos abaixo do chão. O destino de um vacilão. Aí, moleque, você é um exemplo pra muitos, tá ligado? Pra mostrar que a vida do crime não compensa. No começo tudo é festa, meu irmão. No final é a cadeia. Ou sete palmos abaixo do chão.